noite. O 4062 é presente, está autorizado direto Duna, High Speed, descendo para 4.000 pés, ajuste no 014. Duna, 4.010, 1014, mantendo 3.004, 4.062, a solicitação da High Speed para evitar transporte com tráfego que segue como número 3, que transporta enfermos informados anteriormente ao senhor. Gol 1170, 172 a bordo, 4 horas 24 minutos Natal. O 1170, Libretex até o ponto de espera da pista 10, via Pachuna em Índia. Ponto de espera torre 118, desse 195, ajuste no 014. Autorizado até o ponto de espera da 10, via Pachu, 1 Índia, no quadro pronto 295, gol 1170. Para Romeu Bravo, Vitor Franco, da presente está autorizado voar direto Duna, reporte mundial de descida. Direto Duna, reporte mundial de descida, o Bravo de descida. Chanel 6258 já estabilizado? Localizador, será 6258. 6258 completa a final do procedimento ILSXA para pistão 10 de Salvador e Xande Torre, frequência 118, decimal 95. Prossegue na aproximação e chama a torre 118-95, será 6258, boa noite. Boa noite. O 4062 desça para 2.000 pés, ajuste no 014, está autorizado a final do procedimento ILSXA, pistão 10 de Salvador. Reposto estabilizado. 2014, autoridade elétrica, deixando em casa 4062. Para descida ao Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, livre descida ao 050. 050, Tango. Agora sim, baixar e travado, será 6258. Livre pouso, 6258. Livre pouso, será 6258. Boa noite, gol 1170, próximo ponto de espera 10. Acompanhe o tráfego na final. Sim, a gente mantém o ponto de espera, 1170. Mantém o ponto de espera, 1170. 1170, a Lima tem pistão no zero. A Lima tem no zero, 1170. Lima 258, solo 57, libera direita, solo no 211. Libera direita, solo no 211, acenamento 2, foi embora. Solo Salvador. Boa noite, 6258, Bruna Fox. Boa noite, 6258, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, para o Absorção, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000, 1014, Passaredo 2228, chame centro Recife. Frequência 1288, alternando 135, decimal 3. Recife 288, alternando 153, Passaredo 2228. Controle, o Papão do Bravo Tetango, solicito o acionamento da presente e proa de rotatória. Papão do Bravo Vitor Tango, plano modificado ao 0300 Zulu, desça para 1.500 pés, autorizado voz direto rotatória, repórter visual com a 107. 1.500 pés autorizado, repórter visual com a 107, o Bravo Tetango. Decolado ao 0300, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1170, decolando a sua escuta. Gol 1170, este é o controle Salvador, boa noite, contato radar na decolagem Tubal 370, após 2000 pés, vai direto Jamo, após IPA. 370, após 2000, chamo a posse de par, gol no 1170. Gol no 70, somente confirmando o nível autorizado ao 370. 370, 1170. 4062 já está autorizado? Neste momento, 4062. 4062, completa sinal do procedimento ILS, queixa de torre frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 4062 azul, está no LS, final de 7 minutos. Azul 4062, bom dia. Tráfego já avistado. Autorizado pouso, pista 10. O vento 090 graus, 03 nós. Pouso livre, capiteiro 10, 4062. Prezona 70, boa noite, acena identificação, desça para o nível de voo 050, a chegada é a Mari. Zona 70, da presente autorizado vir a TAP. TAP da presente, presente 70. Azul 4062 no solo 05, fizeram a direita, solo 121, decimal 1. Fizeram direita, solo 121, azul 4062. Solo Salvador, boa noite, azul 4062. Boa noite, azul 4062, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 4062. Então, com reporte visual com o site. Próximo, com visual com o site. Carro meu bravo de torção, chame torre frequência 118 decimal 95. 12 alto, 37. Tomado, invadiu o braço, tá? Tango, ajuste 10 no 4, está presente, autorizado final da 17, reporte curta da curta final da 17, bravo Vitor Tango. Reportará. 3170, desça para 2000, prazo, ajuste 1014. Utilizado o final do procedimento que ele é fixei para pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. CSS para 2014, autorizado X-ray, reporte estabilizado para 3170. 1170, chefe Recife, 12545, alternando 12685. 2545, 2085, boa noite. Oi? Gente, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, autorizado pouso, pistão no 7. Vento 1, 10 graus, 02 nós. Vivo no 70, informa que está livre das restrições de altitude na posição ITAP. Na etapa da 3170. Bravo Vitor Tango, solo aos 1-0, confirmando Bata. Autorizado backtrack, reporte liberando para Bata. Bravo Vitor Tango. Gente, boa noite. Estabilizado, 3170. 3170, completa final do procedimento ILFC, chame tudo, sequência 1-8. 1895, obrigado, boa noite. Vai. Boa noite, tá 3170, 3170, 6-4. 3170, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Teste na sua escuta para o ponto, tá Pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós, TAM 3170. Sente, livre pouso na 10, TAM 3170. TAM 3170 no solo aos 19, libera direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 1218, TAM 3170. 121, décima 1. 1211, obrigado. TAM 3170, lembrando a sua escuta. TAM 31170, prossiga Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 06, 31170. Confirmando, 31170, pernoite em Salvador ou ainda decola? É pernoite. Cliente, grato. Nós que agradecemos, obrigado e bom trabalho.